vontade de meter um chifre na testa, Yarã. Aô, malvada! Essa é a seresta do Naldinho, o brabo do repertório. É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo por você. Fujo, viajo no tempo, me submetendo. E pra você, meu mundo gira em preto e branco e colorido. E pra você, saio do presente pro passado e o futuro, e for preciso. Por você eu mudo o jeito de viver. Vou ouvir vinil em vez de ouvir CD. Por você eu deixo a badalação. Faço serenata, voz e violão. Largo essa cidade pra morar no campo. Faço penitência, trago até de santo. Por você cancelo a reunião. O meu compromisso é com seu coração. Mas espere que eu tô chegando. Tô levando rosas e versos, enfim, uma espera. Que eu tô chegando, tô levando. Seja no tempo que for, eu só quero esse amor. É, agora separar a gente, o tempo é incapaz. Você. Você eu deixo a badalação. Faço serenata, voz e violão. Largo essa cidade pra morar no campo. Faço penitência, trago até de santo. Por você cancelo a reunião. O meu compromisso é com seu coração. Mas espere que eu tô chegando. Tô levando rosas e versos, enfim, uma espera. Que eu tô chegando, tô levando. Seja no tempo que for, eu só quero esse amor. Por você eu mudo o jeito de viver. Vou ouvir vinil em vez de ouvir CD. Por você eu deixo a badalação. Faço serenata, voz e violão. Largo essa cidade pra morar no campo. Faço penitência, trago até de santo. Por você cancelo a reunião. O meu compromisso é com seu coração. Mas espere que eu tô chegando. Tô levando rosas e versos, enfim, uma espera. Que eu tô chegando, tô levando. Seja no tempo que for, eu só quero esse amor. É, agora separar a gente, o tempo é incapaz. Por você.